Em um áudio anterior, eu comentei sobre uma forma de você diminuir a influência da emoção sobre o seu pensamento, sobre o seu julgamento e sua visão de futuro. Então, por exemplo, você está com ciúme, você está pistola, você quer matar a pessoa. A ideia, sim, resumindo bem, é que se você esperar essa emoção se dissipar, o tempo vai passar e ela vai diminuir essa reação toda. Toda essa fúria, essa raiva, você vai pensar melhor. E daí depois eu pensei, algumas pessoas podem pensar, eu sei disso. Isso é bem, bem óbvio até, senso comum. E aí eu pensei, lembrei de uma pergunta que me fizeram, que é: por que é tão difícil mudar hábitos? E um dos fatores para isso é saber não é suficiente para mudar. E isso é assim. Fundamental para você entender comportamento humano e como você pode modificar seu comportamento. Por baixo disso tá um princípio básico da psicologia, que é aprendizagem. Como que a gente aprende? Aprendizagem é modificação. É modificação do comportamento, de pensamento e modificação a nível neural também. Então, o que que ocorre? Quando posso falar assim com você, você tem que dar um tempo quando você tiver com ciúme para sua emoção diminuir o efeito e você se acalmar e pensar melhor. Ok, você fala, beleza, eu sei. Mas aí, na hora que acontecer, pode ser que, muito provavelmente, você vai esquecer. Então não vai adiantar nada você saber. E por que que acontece? Na verdade, não é que. É que você esqueceu, né? E aí eu te falo isso e você fala, eu lembro disso, eu já vi isso. Só que assim, isso não está bem estabelecido na sua memória, isso não é tão acessível. Por quê? Os hábitos, e foi uma parte do que eu expliquei na pergunta por que é difícil mudar, eles são programas, eles são automatismos. Então, quando você instala um hábito, você cria uma automatização. Pensa num hábito assim bem básico, que é andar de bicicleta. Quando você está aprendendo, é muito difícil. Quando você aprendeu, você nem pensa mais como que você pedala, como que você equilibra. Dirigir carro é a mesma coisa. No começo é muito difícil, depois automatiza, você nem pensa direito naquilo. Mas o processo, existe um processo antes de você automatizar. E aí que está a questão. Você precisa saber, então você precisa aprender, mas não é sabendo, não é sendo na autoescola uma vez e alguém te dizendo, é assim que se faz para dirigir um carro. Não é assim que você vai ficar. Você vai saber dirigir um carro. Você tem um processo de treinamento longo por aí, né? Então você vai tem um processo de aquisição, né? Eu sei de algo, ok, tem informação. E tem um processo de consolidação da memória mesmo, que é como que eu isso se torna um hábito, como que isso se faz parte de mim realmente, não só algo que eu fico pensando. E isso é a nível neural também. A consolidação da memória envolve modificação dos neurônios, síntese proteica, enfim. Você precisa estabelecer isso bem na sua cabeça para isso tornar automático, para quando você for precisar usar, aquilo já é um hábito. Então, por exemplo, no caso do ciúme, né, no ataque de ciúme, a pessoa ela até sabe que ela tem que dar um tempo, né? Ela pensa, quando eu tiver ciúme, eu vou dar um tempo. Porque eu sei que minha cabeça vai estar a mil, eu vou querer destruir o mundo, mas eu vou dar um tempo. Ok. Chega o ciúme, o automático dela é a resposta forte de ciúme. É o controle forte pela emoção. Então, isso que é o hábito dela, ela tem que mudar. Ela precisa instalar um novo hábito. Então, assim, não é só sabendo como fazer. Ela tem que fazer e tem que solidificar isso. Uma das formas de fazer. Um princípio básico da aprendizagem é repetição. Eu falo muito isso eu tenho um curso específico sobre aprendizagem, que é Hackeando a Aprendizagem, mas ele é voltado mais para os estudos. Mas o estudo é uma forma de aprendizagem, enfim. A aprendizagem que está por baixo disso envolve repetição, que é se você vê uma coisa só uma vez, ou pensa nela, aquilo não te muda muito. Só que se você vê constantemente, aquilo te muda mais. Então, uma forma é você lembrar. Então, por exemplo, sei uma coisa. É igual um estudo. Você lê um texto novo, totalmente novo para você. Você fala, na hora você fala, ah, eu sei, agora eu sei disso aqui. Isso é meu conhecimento. Não é, porque você precisa repetir, você precisa realmente incorporar aquele conhecimento. E com hábitos diversos também é assim. Então, eu sei que eu tenho que me acalmar, eu tenho que dar um tempo para me acalmar quando eu tiver pistola e no nível máximo do ciúme. Só que aí, um jeito que é mais cognitivo, que é mais um nível de pensamento mesmo, é você se lembrar. Então, por exemplo, você pode estabelecer um bilhete, um lembrete, qualquer coisa, que você vai começar a ver todo dia. Não precisa demorar, não. Vê por alguns minutinhos, porque essa lembrança, ela vai reforçar aquelas conexões sinápticas que são o que vai te gerar um novo hábito, um novo comportamento, um novo automatismo. Isso no futuro vai ficar automático, você vai mudar um pouco. Então você precisa lembrar. E antes de fazer, porque assim, se você esperar só a ocasião que você está full pistola e querendo matar todo mundo, você não tem uma ocasião muito boa para treinar, porque sua emoção já toma conta, você não pensa direito. Enfim, então você simular isso, por exemplo, você imagina a situação. Teve aquela vez que eu fiquei com ciúme. Isso vai te gerar um pouco de emoção, né? Aí você vai fazer esse processo de pensar. Não, mas eu tenho que me acalmar, né? Na próxima vez eu vou me acalmar. Daí você também fazer essa experiência de resistir a essa emoção, esse treino, vai te ajudar a você resistir quando você precisar mesmo. Então você treina muito, joga de vez em quando. Treina muito, joga de vez em quando. E esse processo todo é necessário. Por isso que saber simplesmente não muda muito. Muita gente, a gente sabe muita coisa, assim. Às vezes a gente só sabe, a gente não muda realmente. Esse processo de pensamento, eles também são hábitos mentais. Existem certas formas de pensar, padrões que nós temos, que eles são solidificados a vida inteira. Então, assim, a vida inteira ajuda de tal forma. Você quer que alguém te dá uma informação, você vai mudar de uma hora para outra? Eu quero, na verdade. Mas eu sei que não é assim que funciona. Seria muito bom. Ah, eu sei, tive um insight, né, um estalo. Nossa, é isso. Mudei de vida. Não é tão assim. Algumas vezes, né, a gente tem isso, um insight mesmo, uma mudança brusca. Mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes é igual estudar mesmo. É mais demorado, repete, lê de novo, vê aquilo, treina, faz exercício. Mas esse é um processo que vai te mudando a longo prazo. E assim, pode ser você pensar, ruim, né? Porque eu queria só saber do negócio e mudar. Só que assim, no nível da realidade, saindo um pouco dos nossos ideais, que eu queria que fosse fácil, no mundo da realidade isso é muito bom. Porque assim, a gente tem a possibilidade de mudar e a gente sabe como, só falta agora a gente colocar em prática.